Eu conheci uma garota, mano, sem maldade, doida de verdade. Com esses planos de roubar toda essa cidade, vai acabar roubando meu coração. Ela tá querendo andar na contramão, escapamento, solta fogo, é um dragão. Acabamos de roubar 1 milhão, gata, temos que vazar a milhão. E ela gosta da loucura da vida bandida, Arlequina. Ela tá querendo andar na contramão, escapamento, solta fogo, é um dragão. Acabamos de roubar 1 milhão, gata, temos que vazar a milhão. E ela gosta da loucura da vida bandida, Arlequina. Mano, essa mina é traiçoeira e faz geral de bobo. Vou tacar gasolina, porque ela quer ver o ciclo pegar fogo. Ela é Arlequina, eu sou Coringa. Nós somos loucos e por isso a gente combina. Foi tipo nós roubamos um banco, eu no toque pilotando e você atirando. A gente se amando e gota atrás queimando. Eu conheci uma garota, mano, sem maldade, doida de verdade. Com esses planos de roubar toda essa cidade, vai acabar roubando meu coração. Ela não é do tipo que quer ganhar flores, presente pra ela são bombas e facas. Ela perguntou se eu sou o cara do circo dos horrores. Eu respondi, qual é a graça e o meu bonde. Bebe na taça, levanta a taça, até o Batman treme quando o Benny passa. A gente rouba a casa do Bruce Wayne, Big Love. Gata, nós somos bandidos. Gotham City chama a gente de TikTok, porque nós fomos banidos. Escolhe pra onde cê quer viajar, Paris, Amsterdã ou vai ser Manhattan. Se nos prenderem, baby, não importa, nossa lua de mel é sem ar. Ela tá querendo andar na contramão, escapamento, solta fogo, é um dragão. Acabamos de roubar 1 milhão, gata, temos que vazar a milhão. E ela gosta da loucura da vida bandida, Arlequina. Ela tá querendo andar na contramão, escapamento, solta fogo, é um dragão. Acabamos de roubar 1 milhão, gata, temos que vazar a milhão. E ela gosta da loucura da vida bandida.